Rafael, imita um padre aí. Eu não sei imitar padre, cara. Se eu for imitar padre, é pra gente perder muitos ouvintes. Se você fosse agora ter que. Ah, eu entendi o que você quis dizer. Se você fosse agora, de repente você é um padre e você tem que subir no altar e fazer e rezar uma missa. Você começa falando o quê? Irmãos, tá, e depois? Prestem muita atenção nessa dica que eu vou dar. E prepara rapidinho, leva só 2 minutinhos. É pra já. Qual é o resto? É Nissin, é miojo, turma da Mônica. Caramba, Rafael, você decorou o jingle do. Do miojo da turma da Mônica. E é isso que vem à cabeça quando você tá rezando uma missa. É exatamente isso. Surpreendente. Surpreendente. Isso diz muito sobre mim. Muito. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você está ouvindo o GugaCast e de volta aqui comigo, o glorioso, direto do Japão, Rafael Mafra. E aí, galera? Ohayo gozaimasu. É isso que fala? É assim que se apresenta podcast no Japão? É, se isso significa bom dia, é a única palavra que eu aprendi. Você falava isso em qualquer tipo de noite, você chega e fala bom dia. É, na verdade, eu aprendi várias, mas essa é a mais marcante. Rafael, eu queria aproveitar a sua presença aqui e você tem 2 minutos para ouvir a palavra do Apoia-se? Tem. Muito melhor ouvir a palavra do Apoia-se do que ouvir a palavra do Game of Thrones. É o seguinte, se você entrar em apoia.se/GugaCast, eu vou falar um monte de coisa, mas o importante é o seguinte, conteúdo exclusivo todo dia. É, isso é incrível, né? Isso que você tá ouvindo aqui, tipo, tem muito mais para quem é assinante. Mas vamos falar a parada toda, fala aí, Rafael. Então, se você entrar em apoia.se/GugaCast, você se torna um assinante do programa. Se você contribuir com 5 dinheiros, você ganha um obrigado geral, porém específico. Guga, por favor, um obrigado geral, porém específico. Obrigado. É geral porque é para todos que contribuem com esta quantia, mas é específico porque é um obrigado por apoiar a segunda temporada do GugaCast. Com 10 barão, você ganha um obrigado específico e direto. Gustavo, você sabe qual é a palavra em latim para específico e direto? Não. Palavra em latim para isso é um obrigado ad hoc. Só de ser um obrigado ad hoc já é maneiro, mas pode ser ainda mais legal. E vai ser mais legal. A gente só não sabe ainda como será. Tá. Você tem pensado sobre isso? Eu tenho pensado em, por exemplo, ter uma imitação da Aracy de Almeida. Cara, ninguém sabe mais quem é Aracy de Almeida. Isso é a parte especial. Ah, entendi. É tipo hipster. Sim. Eu pensei que podiam ser jurados de reality show julgando cada nome. Olha aí, e não é Aracy de Almeida a jurada mor? É verdade. A jurada que jurou todos os jurados? É, mas eu imaginei uma coisa assim, sabe aquela mulher que tem sotaque do Masterchef? Sei. Ela podia ficar julgando os nomes assim, tipo, Aracy de Almeida é um nome que remete à minha infância e tem crocância e suavidade, e por isso eu aprovei. Ou podia ser o Carlinhos Brown. Paulo Roberto de Almeida é a cara do Brasil. Vamos bater palma aqui, todo mundo bater palma pro Paulo Roberto de Almeida. Ah, não era pra bater palma? Ah, não, claro que era, né? Sempre que o Carlinhos Brown pede palma, ou a gente bate palma ou joga garrafa. Cara. Vai ser muito difícil superar isso, cara. Você mandou muito mal de dar essa ideia. E você nem falou o melhor ainda. Nem falei o melhor. Que com 15 pratas você rompe a barreira da bacaneza. Com 15 reais você patina, pedala, desliza, salta triplamente e cai macio dentro da bolha mais querida da internet brasileira. Sabe o que isso significa? Eu sei, mas fala aí. Significa o que você já disse, conteúdo extra exclusivo todo dia. Pra quem sente, sabe aquela pessoa fala assim, poxa, um monte de gente escreve e fala, esse podcast tinha que ter mais vezes por semana, eu não consigo esperar. Aí tem um pouco de podcast todo dia. Tem uma demonstração do que é isso, que é o nosso episódio 3 da Mid-Season. Ele tem vários trechos do que a gente coloca lá de conteúdo extra, porque a pessoa pode falar assim, mas eu tô assinando, eu nem sei o que é um conteúdo extra. Ela pode ver lá. E as pessoas que têm dúvidas falam com essa voz. Mas é só isso, Rafael? Não, como você faz parte do grupo secreto do Facebook, você participa da discussão dos nossos episódios. Para você ter uma ideia, eu sei que você tem uma ideia, mas para que o ouvinte tenha uma ideia, esse dia nossos esplêndidos assinantes Giga VIPs lançaram uma batalha de nomes do capeta que teve 666 sugestões. Bateu 666? Eu não vi isso. Bateu 666. Chegou a... Aí alguém comentou, zeramos a vida e virou 667 e a gente deixou de zerar a vida, mas tudo bem. Os nossos assinantes também podem a qualquer momento participar de um episódio. Isso já aconteceu no nosso episódio 1 e foi muito legal. E eu acho que o resumo disso tudo é que o grupo secreto do Facebook é uma festa estranha com gente esquisita, mas todo mundo tá legal. Mandou bem, Rafael. Parabéns, cara, por esse jabá. Muito obrigado. Isso é para que as pessoas se sintam atraídas por essa redoma de bits. Assine o GugaCast. Sabe o que eu acho engraçado em campanhas persuasivas de internet? Ah. Acho engraçado quando fala assim, assine já. Assine já. É, eu preciso me esperar. Já. É, mas ninguém usa o imperativo assim, mande um e-mail para mim já, acenda já a luz. Já falou, passe já o sal, passe já o sal. Isso se chama call to action. Ah, call to action. É uma grande tentativa de impedir a pessoa de pensar. Isso aí. É isso? É, eu digo o seguinte, assim, se você quiser assinar o GugaCast agora, eu agradeço. Agradeço muito, mas se for depois, tá valendo também. Então assina aí em algum momento, agora ou depois. Assine já ou depois, é. Quando você tem que explicar pra alguém o que é um podcast, como é que você explica? Eu falo que é um programa de rádio que você baixa no celular. Tá, essa é a explicação clássica, né? Mas eu tenho uma explicação muito melhor que eu vou passar a usar de agora em diante. Qual? É um canal do YouTube que não tem imagem. Ah, muito bom. É muito mais fácil de entender, porque todo o resto de estar na internet, você tem que usar o telefone pra... Tudo isso já fica... E no fim é isso, cara. Tudo que a gente é um YouTuber que não se dá o trabalho de ligar a câmera. É verdade. É basicamente isso que a gente faz. E justamente por isso, eu tô trazendo pra cá, pro nosso jogo, um jogo do YouTube. Um jogo que é uma febre no YouTube, chamado em inglês de Would You Rather. E eu vou chamar aqui de O Que Você Prefere. Faz uma locução aí pro Caio criar uma maravilhosa vinheta. É, eu preciso dizer que nesse tempo que eu estive ausente, o que aconteceu de melhor no GugaCast foi essa febre de vinhetas. Melhor coisa, disparado, melhor coisa. Uhum. Esse programa, ele começa no ápice e vai decaindo. Ele começa no ápice, que é a piadinha do começo. Depois vem o jabá do Apoia-se, que é a segunda coisa melhor. Aí depois vem a vinheta do Caio, que é incrível. Aí vem o jogo, que é super legal. E aí vem a história, que já não tem mais como ganhar. É verdade. Então, assim, ele é tipo a vida. Ele... E aí você já tá lá ouvindo mesmo, aí você continua. É tipo isso. É meio feio ir embora no meio, né? Você pega mal. É. É tipo uma festa de família. Bom, faz a locução aí pro Caio. O que você prefere? Vamos começar devagar, né? Pra gente ir aquecendo. Tá bom. O que você prefere, Guga? Achar um cabelo na comida ou só ter Pepsi? Eu gosto de Pepsi. Eu acho ok só ter Pepsi, não tem problema. Então, tá escolhido. E você? Eu prefiro que só tenha Pepsi também, mas por uma pequena margem. Deixa eu fazer uma de verdade, vai. Você mora numa ilha deserta, tá bom? Há muito tempo. Certo. Você é um náufrago na ilha deserta, já faz um tempão, tipo o Tom Hanks, tá? Tipo o Robinson Crusoe. E aí aparece o gênio da lâmpada pra você. Só que esse gênio da lâmpada é o Sérgio Malandro. O que já é uma decepção, né? É, já é uma decepção. E ele só te dá duas opções. E é isso que você tem que escolher. Ele vai te dar uma televisão, mas o único programa que passa é Ana Maria Braga. Ou ele manda alguém pra te fazer companhia na ilha, mas é a Ana Maria Braga. O que Nossa, você prefere? Essa é difícil, hein? Tem o risco de o Supla no lugar da Ana Maria Braga? Tem. Olha, eu acho que assim, numa situação limite, eu ia preferir que a Ana Maria Braga fosse pra Ilha Deserta. Por quê? Ah, cara, porque contato humano é muito importante, não, né, pelo cara? Menos ela pode fazer um trabalho, né? Pode, sei lá, fazer uma comida, buscar uma lenha. Fazer uma fogueira. Mas se fosse Ana Maria Braga ou Supla? Eu não, acho que também. O Supla ia ser mais maneiro, cara. O Supla ia ser um bom companheiro de Ilha Deserta, fala aí. É, eu acho. Acho que ele ia saber fazer coisas, ele ia contar histórias engraçadas. Cara, contato humano é muito importante. Nesse caso, ele ganha da TV. E se fosse o Sérgio Malandro? É, cara, se fosse o Sérgio Malandro. É um programa do Sérgio Malandro ou o Sérgio Malandro? É, ou você só vai assistir Hora do Capeta, sem passar os desenhos, ou o Sérgio Malandro vai morar com você. Não, cara, por favor, deixa passar pelo menos Denis o Pimentinha, que aí eu me decido. Cara, tinha uns programas bons no Hora do Capeta. Tinha muita coisa boa. Então, eu me amarrava o desenho do SBT. Tinha um que era de um carro que chamava Rodão. Rodão? É, não. O nome do carro era Rodão, não sei porquê. Ah, o desenho chamava Pole Position. Esse aí, o carro falava, é, tipo Super Máquina. E o nome dele era Rodão. Isso, era muito bom, mas eu acho que passava na Mara Maravilha. Não, cara, ele passava de manhã no Sérgio Malandro. Passava também? É, passava. O Silvio Santos nunca teve vergonha de repetir as coisas, né? Então talvez ele passasse de manhã e à tarde. Tinha um também que tinha o Flash Gordon e o Mandrake. E eles faziam tipo uma Liga da Justiça de personagens secundários. Tipo Guardiões da Terra, um nome assim. É, cara, esse desenho era bem legal. E o Silverhawks. Nesse desenho tinha o Flash Gordon, aí tinha o Mandrake, ou seja, tinha um mágico. Mandrake, fazia parte da Liga, pô, era muito bom. E tinha um negão careca forte, que não era super-herói, ele só era forte. E era muito legal. Vai lá, faz outra pergunta aí. Você acaba de ganhar um super-poder. Uhum. Mas esse poder é de passar a catapora pros outros. Ou você acordou e descobriu que é um super-herói por um dia, mas você é o Aquaman e está no deserto. O que você prefere? Cara, essa nem é difícil pra mim. Eu prefiro ser o Aquaman no deserto, porque eu tive catapora adulto, cara, e é o inferno na Terra. É muito triste, cara, e eu não desejo isso pra ninguém. Puxa, que bonito. Eu vi uma vez na internet... Eu não quero ter nada relacionado com catapora. Mesmo que eu pudesse, tipo, causar uma catapora, sei lá, no Donald Trump, eu prefiro ser o Aquaman no deserto. Entendi. É, pelo menos você ia ter uma boa história pra contar. Eu te convidava aqui pro GugaCast pra você contar como foi. É, eu vou falar assim, é, durou um dia e eu não fiz nada. Eu tentei me telecomunicar com os peixes mais próximos. É, e não tinha nenhum. É um bom nome pra uma operação da Polícia Federal, né? Operação Aquaman no Deserto. Aquaman no Deserto. Seria um novo patamar de nomes de operação da Polícia Federal. Que depois de Satyagraha foi o ápice, depois nunca mais teve nada tão bom. Nada tão bom. Mas eu vi uma vez na internet uma pergunta que é assim, você acordou e descobriu que você era o Superman por um dia. O que, que você ia fazer? Aí o cara respondeu, eu ia dormir de novo pra ver se eu acordava como o Batman. O legal é que se você acordar sendo Superman, você pode ser o Superman eternamente. Porque você pode rodar a Terra ao contrário. Exato, quando chegar nos últimos minutos das 24 horas, você roda a Terra, rebobina a Terra, e aí você vive mais um dia. Você pode ficar fazendo isso pra sempre. Claro. Porque é isso que acontece quando você voa bem rápido em volta da Terra. Cara, se eu fosse Superman, a primeira coisa que eu ia fazer era rebobinar a Terra. Primeira, disparar. Só pra ver o que acontece. É uma ótima atitude. Você prefere ter que imitar o Silvio Santos pro resto da vida? Ou ser imitado pelo Silvio Santos pro resto da vida no programa dele, todo domingo? Nossa, mas é claro que eu prefiro ser imitado pelo Silvio Santos o resto da vida. Primeiro que ia ser genial ver o Silvio Santos, que é um ídolo pra mim, me imitando, né? Mesmo que fosse pro resto da vida, que eu fosse sacaneado, tudo bem. Agora, ter que imitar o Silvio Santos pro resto da vida, primeiro que minha imitação é horrorosa. E segundo que, putz, eu ia perder o emprego, eu ia acabar meu casamento, putz, tudo ia acabar, né? Minhas filhas iam embora de casa. A gente vai fazer um Silvio Santos Cash onde você só imita o Silvio Santos. Ah, demais, vai ser demais. Silvio Cast. Ó, vou mandar uma fácil pra você, que é um dilema curto, assim, tá. Que você não ia ficar pro resto da vida. Você ganhou um almoço grátis, um almoço muito bom, mas é às 9 da manhã. Uhum. Ou você vai ver um vídeo muito engraçado na internet, mas ele tem pausas pra carregar de 15 em 15 segundos. O que você prefere? Cara, são duas coisas detestáveis. Sim, duas coisas detestáveis. Eu não sei, cara. Almoçar 9 da manhã é foda. Eu vou escolher o vídeo com pausas pra carregar a cada 15 segundos. Mas você não vai conseguir rir, cara, porque de 15 em 15 segundos para. Mas é melhor do que ter que acordar cedo pra almoçar, cara. Tá, minha vez. Sua vez. Eu vou fazer uma série agora, tá? Você preferia viver num mundo onde todo mundo concorda com a sua visão política, mas todo mundo, todas as outras 7 bilhões de pessoas no mundo, discordam do seu gosto musical? Ou o contrário, todo mundo concorda com seu gosto musical, mas todo mundo discorda da sua visão política. É difícil essa, hein? Na verdade, o mundo que eu vivo hoje é um mundo em que muitas pessoas discordam da minha posição política e muitas pessoas discordam do meu gosto musical. Então eu ia escolher um mundo um pouco melhor do que ele é hoje. Uhum. Mas eu acho que eu sou um sonhador. Eu acho que minha posição política ia fazer a diferença. Então eu ficaria com esse aí e suportaria música ruim pro resto da minha vida. Você faria isso pelo mundo? Pelo mundo, pelo mundo. O mundo ia ser melhor. Você ia passar o resto da sua vida ouvindo Sandy Júnior porque era a única coisa que ia tocar, mas... Ah, Sandy Junior tá ótimo. Mas você ia viver num mundo igualitário, então tudo bem. Então tudo bem. Saquei, boa. Cara, eu não queria que as pessoas concordassem com a minha visão política. Eu só queria que as pessoas buscassem conhecimento. Não, brincadeira. O mundo já ia ser muito melhor se as pessoas tratassem políticos como elas tratam as suas empresas de telefonia celular. Só isso. É só isso que basta. Entendeu? Ela pode gostar da empresa de telefonia celular, mas todo ano ela pensa, vamos ver se eles merecem... Se eles me merecem mais um... É assim que você devia tratar político. E não como se fosse um time de futebol. E toda vez que você achar alguma coisa ruim, você reclama. Você reclama pra caralho no Twitter. Imagina se eu chegasse pra você, eu sou um gringo, sabe? Que veio de um lugar onde não tem futebol. Aí certo. Eu chego pra você e falo assim... Rafael, que time você acha... Agora que eu vou morar no Brasil, que time você acha que eu devia torcer? Você ia falar como se você fosse uma testemunha de Jeová às 9 da manhã no sábado. Sim. Tem que torcer pro Flamengo, torce pro Flamengo, melhor time, todos os times são ruins, só o Flamengo é bom. Então, que futebol é assim mesmo. E político, cara, você não pode ser assim. Tem que ser igual companhia de telefonia. Se eu chegar pra você e falar assim, eu sou um gringo chegando no Brasil, Rafael, que companhia de celular você acha que eu devia assinar? Como que você ia falar isso? Talvez, olha, essa aqui não dá problema faz um tempinho. Essa é a minha visão política, na verdade. Bonito, bonito também. Né? Então, já que você tocou num assunto profundo, eu vou fazer uma profunda também. Você prefere ficar com cheiro de peixe nas mãos por uma semana ou ouvir uma introdução de 15 segundos da música do Gás por uma semana sem parar em repetição contínua? Cheiro de peixe. Não precisava nem ser uma semana, podia ser um dia. Eu firo uma semana de cheiro de peixe do que um dia de música do Gás. Cara, você ia dormir quando você botasse a mão ao lado do rosto, você ia sentir cheiro de peixe. Você ia cumprimentar as pessoas e elas iam ficar com cheiro de peixe na mão, cheirando a mão assim eu depois. Eu prefiro. Eu preferia que você me batesse com um peixe na cara a cada 15 segundos do que ter que ouvir a música do Gás a cada 15 segundos. Não é a música do Gás a cada 15 segundos. Você ia ouvir 15 segundos da música do Gás o tempo todo. Peixe na cara. É, outra profunda, já que essa foi curtinha. Você prefere... Quando o computador começa uma de 14.753 atualizações, na hora que você precisa fazer uma coisa importante, ou cortar o dedo com papel? Cortar um dedo com papel. Melhor, é a dor física, rapidinho passa. Você chupa o dedo assim rapidinho. É, e você ainda pode falar, putz, cortei o dedo com papel. Sempre anedótico. Posso fazer uma pra acabar? Pode, vamos lá. Então olha só, você morreu e foi pro inferno, tá? Óbvio. Certo. É. Óbvio, é. E aí você chegou lá... E o vinho latado, ele fala que vai te mandar pra terra, de volta. Só que você tem que ou ser um advogado de político ou um repórter da Atena. O que, é que você prefere? Putz, que difícil, hein? O que, é que você responde pro trem da agonia? Cara, se o padrão da tomada falasse isso pra mim, sei lá, primeiro eu ia tentar conversar com ele. Eu ia chegar e falar assim, ô Sinteco gelado, libera pra mim, cara, deixa eu ficar aqui. Não faz isso comigo, não. Mas se o cortininha de plástico me mandasse de volta, primeiro que, assim, eu ia dedicar minha vida a falar mal do Tem no Netflix. Porque eu ia achar, assim, uma tremenda sacanagem, assim, a promessa é que eu iria pro inferno, né? Mas se o meu Cida Spice Girls fez isso comigo, eu preferia ser um repórter do Datena. É, ele no fim, o repórter do Datena tá transformando você num deles, né? Um repórter do Datena. É, isso. O repórter do Datena fala, olha, você ou vai ser o repórter do Datena ou um advogado de político. Eu teria essa resposta pra sempre, né? Alguém ia perguntar assim, cara, mas por que você aceitou esse emprego maldito de ser repórter do Datena? Vai falar, cara, não fui eu que escolhi, foi o garantia estendida que me colocou aqui. É, mas ia ser um pouco difícil você convencer as pessoas de que você virou um repórter da Atena ou um advogado de político a mando do Pedra de Bingo. É. Não, mas se eu fosse um advogado de político, cara, o advogado de político é capaz de convencer qualquer um de qualquer coisa e ganhar isso na justiça. É verdade. Então, talvez eu dedicasse minha vida ia poder dizer a defender que um político e a condenar o Madeirite molhado. Não só isso, que você ia poder dizer que todas as coisas que acontecem na sua vida são coisa do goleiro Linha. Né? Obra do cartucho fotográfico. Né? Ideia do Manteiga Rançosa. Isso, culpa do comercial de site de hotel. Do chama elevador no primeiro andar. Do link quebrado. Do cotonete genérico. Do quebra-mola quadrado. gente. É por isso que ele se chama frango ou pasta, cara, porque ele sempre te coloca num dilema. É por isso que ele se chama balão trágico, cara, porque... É, não é à toa que ele é o criador do Java, porque ele cria essas situações. Não é à toa que sua avó chama ele de leva casaquinha. Não é à toa que ele é conhecido também como pau bosta. Vamos parar de falar do faz favor e vamos pra pauta. Vamos lá. Rafael, qual é o tema das histórias de hoje? Bom, hoje eu trouxe um tema que é muito frequente nos nossos e-mails dos ouvintes, que são as festas. É um programa sobre festas. Posso ler o primeiro? Eu acho que antes de você ler o primeiro, a gente podia falar como que as pessoas podem mandar histórias dos ouvintes para nós, como essa. Boa ideia, Rafael. Mande histórias para cartas@gugacast.com. Capricha, escreve uma boa história. Não manda uma história de 3 linhas, cara, porque a gente não vai ler. Manda uma história caprichada, conta detalhes, conta o preâmbulo, explica os personagens. Descreve o cenário. Descreve o que se passa na cabeça das pessoas, ok? E leva a história pra uma conclusão, não termina a história no meio. Não traga uma não história. Escreve pra cartas@gugacast que a gente vai contar a sua história aqui. Isso aí, então lê a primeira aí. Veja só que festa de arromba. Olá, irmãos. Meu nome é Carlos e me divirto com as histórias do seu podcast. Gostaria de contar o relato do meu aniversário em terras estrangeiras. Vejam se é uma história com um final feliz ou triste. Ainda não cheguei a uma conclusão. Em 2008, eu estava com 22 anos e passei um semestre em Perth, na Austrália. Cara, esse é o mesmo cara que identifica o sotaque de Perth do outro episódio? Porque... Eu acho que não, porque aquele cara que identificava o sotaque de Perth, ele fazia couchsurfing, ele só fazia viagens baratas, ele não morou na Austrália. Ah, eu acho que a gente já podia considerar que Perth é uma cidade irmã do GugaCash. Tá considerado. Perth, cidade irmã. Então, ele passou um semestre em Perth, na Austrália, fazendo um curso de gestão de projetos. A acomodação mais prática que eu encontrei foi dividir um dos apartamentos de alunos que ficam dentro do campus da universidade com mais 5 integrantes. Karina e Hannah, que são australianas. Matt, americano. Campbell e Greg, que são australianos. A gente não vai usar nenhum desses nomes, certo? Não, claro que não. Tá bom. Fala aí. Que nomes a gente vai usar? Deixa eu dar uma ideia. É. Vamos usar só nome de jogadores vintage argentinos. Ok. Mas o que a gente vai fazer com as mulheres? Ah, a gente pode usar... A gente usa sobrenome. Ah, tá bom. Então, eu acho que pode ser Figueroa e Canidia. O americano é o... Ortega. Então, peraí, deixa eu recapitular. Figueroa e Canidia são as australianas. Certo. O americano é o Ortega. Certo. E os australianos são... Tem que ser vintage. Fijol e Pompido, ok. Tá bom. Eu nunca havia morado fora do país. Estava aproveitando não só o curso, mas também o que mais se pode aproveitar quando você convive entre jovens cheios de energia e nacionalidades diferentes. São todos argentinos dos anos 70, mas beleza. Sim. As minhas amizades mais próximas, além de pessoas que moravam comigo, eram Linda e Emily, duas lindas suecas, redundância, um norueguês chamado Morten e mais alguns americanos e ingleses, sem nomes, mero coadjuvantes da história. Vamos deixar esses mesmos, senão vai ser nome demais. Não, a sueca a gente podia chamar de Ingmar Bergman. Uhum. E Larson. Larson. Bergman e Larson. E o norueguês? O norueguês a gente vai chamar ele de... Laudrup, perfeito. Laudrup não era dinamarquês? É, ele não era norueguês, né? Norueguês tinha aquele... Não, deixa Laudrup cara... mesmo, é tudo igual. Tá bom. Laudrup. E mais alguns americanos e ingleses, finalmente sem nome. As duas suecas, mais. Bergman e Larson, estudavam enfermagem. E a Bergman, que na época tinha 28 anos, trabalhava em um sex shop na Suécia. Lógico, né? Como... 50% da população da Suécia. Isso, ou isso, ou ele fazia filmes experimentais sobre a morte. Dogma 95. Pra comemorar meu aniversário, em março daquele ano, combinei com uns amigos, essa caralhada de amigos que ele tem, de fazer uma balada no sábado, sendo que teríamos um esquenta no apartamento onde morávamos. Quando se mora no campus da universidade, ao contrário do que se pensa, há regras de comportamento bem rígidas. Exemplo, não é permitido fazer festa nos apartamentos com mais de 5 convidados. Isso depende do campus da universidade, né? Mas tudo bem. A universidade ficava a alguns quilômetros das principais baladas da cidade e era costume juntar um pessoal para compartilhar o táxi nos trajetos. Fiz o convite a esses amigos mais próximos, mas não coloquei restrições, pois todos moravam no campus e sabiam das regras para esquentas. Pelo menos presumi que sabiam disso. Será que passa esquenta na Austrália? Legendado? Eu acho que sim. Só é que lá eles chamam a Regina Casé de Regina Case. Que merda. Convite vai, convite vem. É de senso comum ficar preocupado com a quantidade de pessoas que vai aparecer quando, ao cruzar com desconhecidos pelo campus, ouve-se a pergunta: você que é o Carlos da festa do próximo sábado? Enfim, trocando em miúdos, mais de 40 pessoas apareceram para o Esquenta, que virou festa no flat onde eu morava. Clássica história de filme americano, né? Isso acontece até em Anos Incríveis. Até agora tá genial. O plano da festa no flat era começar às 20h30 e acabar às 22h30, quando pegaríamos os táxis para a balada na cidade. O problema é que quando se tem um número expressivo de pessoas além do esperado, torna-se mais difícil controlar a multidão. Como aniversariante host do Esquenta barra festa, eu estava bebendo há algum tempo sem me ligar que a quantidade de pessoas só aumentava. Uma das últimas lembranças que tenho antes do apagão da bebedeira era de estar jogando e perdendo beer pong na mesa da cozinha contra o Laundrup. É sempre o Laundrup, porque eu não quero ficar voltando nos nomes. Que era extremamente hábil no jogo. Lembro que havia até torcida dos convidados antes dos arremessos. Essa festa tava boa mesmo, né? Tava maneiro, é. Minha versão sobre a sequência dos acontecimentos. Apagão alcoólico após o beer pong. Acordei na manhã do dia seguinte, de ressaca, com roupas diferentes das que eu estava e com o gerente da acomodação batendo na porta do meu quarto, pedindo explicações sobre o ocorrido. Lembro bem da frase dela: venha ao meu escritório... Ah, é a gerente. O nome dela é Laudra. Venha ao meu escritório explicar por que não devo te expulsar daqui. Não conseguia dizer se eu havia ido ou não para a balada na cidade, ou sequer como havia terminado a noite. Mandei mensagem para o Laudrup perguntando se a gente havia ido para a cidade, e ele respondeu de forma extremamente útil. Essa foi a resposta dele, essa risada. Certo. Australianos riem, hahaha. Será que não é LOL? Bom. Porém, o Laudrup, o outro Laudrup, tinha uma versão um pouco mais elucidativa e baseada em suas observações. Versão do outro Laudrup sobre a sequência dos acontecimentos. A festa continuou rolando após o beer pong, e estava tão boa que o pessoal havia desistido de ir para a balada na cidade. Eu havia desaparecido, e quando ele abriu a porta do meu quarto para me procurar, encontrou eu e a Laundrup sozinhos, trocando afagos. Para não interromper o clima, ele fechou rapidamente a porta, e ninguém mais além da sueca, que é a Laundrup, sabe o que rolou naquele quarto por cerca de uma hora. Ainda segundo o Laundrup, que é o outro Laundrup... Sim, o outro Laundrup. Tá, mas... muito claro essa história. tá ficando bem claro. Por isso que a gente dá nomes pra todos os personagens. Ainda segundo outro Laundrup, mais tarde naquela noite, eu fora visto abraçado com as duas suecas, largando a minha festa no auge e indo pra festa de aniversário de outro morador do campus. Ok. A versão da outra sueca, a Laundrup, minha colega de quarto, sobre a sequência dos acontecimentos. Em algum ponto, entre meu momento de intimidade com a outra Laundrup no quarto e minha ida para outra festa no campus, alguns visitantes da minha festa começaram a derrubar garrafas de cerveja da varanda do apartamento, que fica no segundo andar, o que chamou a atenção dos seguranças do campus. Como consequência, os seguranças apareceram e acabaram com a festa, com o agravante que ninguém conseguiu encontrar o responsável pelo evento que havia ido pro outro aniversário. Peraí. Ele havia ido pro outro aniversário abraçado com duas suecas chamadas Laudrup. Eu quero recapitular tudo. Primeiro ele acordou com outra roupa. Isso. Certo? Certo. Depois, o amigo dele só riu. Depois, o outro amigo dele encontrou ele no quarto com uma menina. Depois, a amiga dele viu ele saindo com duas meninas indo pra outra festa. Essa certo. É a história. Cada vez que ele recebe uma versão, ela fica melhor. Quando e na terceira versão, depois que ele saiu com as duas Laudrup do apartamento dele, as pessoas começaram a jogar garrafas de cerveja no térreo. Isso. Continuando aqui. Quando voltei, não havia mais seguranças, pessoas, bebidas, suecas, festa e nem dignidade. Segundo ela, a Laudrup, eu fiquei um tempo deitado no corredor de entrada do quarto até ter condições físicas para abrir a porta, deitar na cama e finalizar esse aniversário divertido, mas que poderia ter sido fantástico se eu lembrasse dos momentos suecos no meu quarto. Voltando ao dia seguinte, expliquei ao gerente das acomodações que o Esquenta saiu do controle e que os seguranças chegaram na hora em que eu havia saído para cumprimentar outro morador. Cumprimentar. Levei uma advertência pesada, mas não fui expulso da acomodação. Observação. Estudei na mesma faculdade e época do Luiz e Gino, e valido toda a história dele sobre a festa no motel, porque conheci pessoas que participaram do evento. Cara, você tinha que estar lá pra validar uma história. É, e fora que a gente não precisa que ninguém valide as histórias do Luiz e Gino, né, que são totalmente fidedignas. Verdade. Então, eu gostei dessa história, eu achei que ela tava indo bem, achei que ele fez uma ambientação legal, que ela se passa em Perth, que é uma cidade irmã do GugaCast. Cidade irmã. Mas... A história eu não acho acaba, que... né? Ela não acaba. Então eu acho que ela podia ter um final alternativo. E eu fiz um final alternativo pra essa história. Caio, pianinho de final alternativo. Vai lá, Rafael. Como Como aniversariante e host do Esquenta Festa, eu estava bebendo há algum tempo sem me ligar que a quantidade de pessoas só aumentava. Uma das últimas lembranças que tenho antes do apagão da bebedeira era de estar jogando e perdendo o beer pong na mesa da cozinha contra o Laudrup, americano que era extremamente hábil no jogo. Lembro que havia até torcida dos convidados antes dos arremessos. Tive um apagão. Acordei com um sentimento estranho, como se a cabeça estivesse fofa. Várias pessoas passavam por mim apressadas, de branco. A primeira pessoa que parou e viu que eu tinha acordado era a sueca do sex shop, a Laudrup. Ela também estava de branco. E todo mundo se chamava Laudrup. Eu fui falar, olá, enfermeira, mas minha boca estava costurada. Ela fez um sinal para eu ficar em silêncio, exatamente como uma enfermeira, mas agora não era engraçado, pois minha boca estava costurada. Comecei a chorar e levei as mãos aos olhos. Quando tirei, elas estavam molhadas por um líquido amarelo grosso. Eu quis gritar, mas lembrei que estava com a boca costurada. Desespero total. Me levantei e a Laudrup tentou me segurar. Outras pessoas pararam para me segurar também e conseguiram. Olhei para ela e fiz um sinal de "What the fuck?" Ela me levou para uma sala e me deixou esperando. É, o sinal foi em inglês para as pessoas entenderem, né? Porque a cara estava na Austrália. Isso, ele não podia fazer um sinal de que porra é essa, porque ninguém fala português. Isso, aí ele fez de "What the fuck?" Ela me levou para uma sala e me deixou esperando. Eu só chorava de soluçar. Era como se eu esperasse alguém vir me interrogar. Quando abriu a porta, entrou um homem de túnica. Ele acenou para eu ficar calmo, pôs a mão na minha cabeça. Ele começou a falar. Era um inglês sem o sotaque australiano, sem o sotaque de Perth. Ele me disse que eu havia sido escolhido para uma experiência e que deveria ficar feliz. Disse que meus sentidos estavam alterados para eu receber a verdade sem os erros que os sentidos causam, que eu não podia falar porque ia ter acesso a muitas informações e a vibração da minha voz poderia alterar as informações durante seu fluxo. Minha vontade era socar aquele cosplay de Jesus, mas eu estava fraco. Então decidi que eu precisava parecer cooperativo. Me mostrei interessado. Ele disse que eu não estava preso, pelo contrário, eu estava sendo liberto pela primeira vez. Eu seria levado ao campo de pouso e encontraria os seres. Mas se quisesse, eu podia ir embora. Fiz que sim com a cabeça, cagado de medo. Me botaram num carro e vendaram meus olhos. Percebi que faziam muitas curvas para que eu perdesse a referência de onde eu vim. Andaram bastante. Tiraram a venda e vi um daqueles campos verdes da Austrália. Não sabia mais se estava em Perth. Disseram, é aqui. E realmente me soltaram. Então corri. Corri pra caralho. Corri muito rápido e sem parar. Ninguém me seguiu. Continuei andando. Como não podia comer nem beber, eu desmaiei. Quando acordei, estava de fato num hospital. Disseram que um fazendeiro me encontrou e me levou pra lá. Nunca mais vi a Laudrup. Nunca descobri que seita era aquela. E ainda assim, saudades de sentir minha cabeça fofa. Adoro o podcast de vocês. Um abração. Esse foi um final muito melhor, mas foi um pouco perturbador. Mas tornou mais interessante a história. É, mas o que você tinha na cabeça, cara, pra escrever isso, credo? Foi o que eu imaginei que ia acontecer. Bom, eu li metade, você leu outra metade. Quem lê agora? Não, eu li só o final alternativo. Eu leio esse e-mail aqui. Vai lá. O nome dessa história é Dadinho ao Caralho, meu nome é Zé Pequeno Porra. Ele é ajudante de carga e descarga, ou seja, peão, segundo ele próprio, em Palmas Tocantins, e pede pra não falar o nome dele, por favor. Que nome que a gente vai dar pra ele? Cara, que maneiro que a gente tem, de fato, um ouvinte de Palmas Tocantins, né? É. Que mandou um e-mail. Realmente é maneiro. Mas você sabe que no Braincast a gente colocou que todos os e-mails que chegam sem cidade e estado, a gente fala que eles são de Palmas Tocantins pra inflar a estatística dessa cidade. Ah, muito bom. E esse cara realmente é de Palmas Tocantins. Pois é. Então muito obrigado por ouvir o GugaCast e agora a gente precisa arrumar um nome bom pra ele, porque ele é de Palmas Tocantins. Eu acho que ele merece se chamar Arnaldo. É, Arnaldo. Arnaldo, 22 anos. Olá, Rafa, Guga e convidado. Hoje não tem convidado. Tudo bem com vocês? Eu estou bem também, obrigado. Minha história aconteceu no ano de 2015, e já vou avisar que ela não tem esses finais decepcionantes, mas está longe de um final feliz. Vamos lá. Em 2015, eu tinha acabado de passar por um término, complicado como qualquer término, e meu amigo, que eu vou chamá-lo de Zé, eu acho que ele não devia chamar Zé. De jeito nenhum. Eu lembro que uma vez você escreveu, naquele antigo blog que a gente tinha, você escreveu que os traficantes, eles têm muita força nominal. E eu lembro de um nome de traficante que você escreveu lá, assim, que você leu no jornal, que era Cara Branca. O Cara Branca, sim. Então o amigo dele é o Cara Branca. É, vou chamá-lo de Cara Branca. Era o responsável por me ajudar a superar. Cara Branca é uma pessoa um tanto quanto peculiar, como vocês vão perceber mais à frente. Uma noite, depois que saímos da faculdade, que estudávamos, fomos até o bar tomar umas cervejas, já que era sexta-feira. Eu, o Cara Branca e mais uma amiga. Lá pela meia-noite, quando eu já me despedia porque tinha que trabalhar sábado de manhã cedo, o Cara Branca começa a me falar que tinha uma festa com bebida de graça e à vontade, na casa de uma pessoa muito rica, e depois de muita insistência, ele conseguiu me convencer a ir. Achei que o Cara Branco usou os argumentos certos. Bebida de graça, vontade, casa de gente rica. Isso. Tipo, não vai fazer falta, a pessoa não vai achar ruim. Chegando lá, percebi que a premissa era real. Uma casa muito chique, com muita bebida de qualidade e à vontade. Achei estranho, pois era em um bairro muito perigoso de Palmas. Mas já que eu estava lá mesmo, começamos a beber whisky Old Parr em grandes quantidades. Depois de perder meu amigo, comecei a conversar com uma garota que estava se jogando pra cima de mim. Ela disse que morava ali e me convidou pra ir conhecer o quarto dela. Eu estava nervoso. Perguntei pra ela: ah, então você é a dona da festa? Então ela disse: não, é o meu irmão. E ele pede aqui que a gente invente um nome pro irmão dele. Uhum. Eu acho que podia ser um nome mais assim de vilão de novela brasileira. Tipo Guilherme Fontes. Guilherme Fontes. Então, pra mim tá ótimo. Ok. Minha espinha gelou na hora. Ele era um traficante famoso ali na região. Já bêbado, tentei ser sutil e disse que estava mal por beber tanto e tinha que ir embora. E fui procurar o Cara Branca. Encontrei ele na varanda com uma garrafa de uísque fazendo striptease. Caralho. Enquanto várias pessoas em volta, a maioria homens, riam e gritavam. O Cara Branca sempre fazia esse tipo de coisa. É típico do Cara Branca, né? É. O cara bebe e vira um stripper. Eis que quando me vê, o Cara Branca grita: esse é meu amigo, o rei do puteiro. Excelente. Fiquei com tanta vergonha, todos começaram a olhar pra mim e sem saber o que fazer, fiz um grito fino, tipo: uhul. Cara Branca! Aí, Cara Branca! Não, tem que ser fino. E aí, Cara Branca? E depois senti vontade de morrer de tanta vergonha. E pra piorar minha situação, um cara que estava lá grita assim: ele é o rei do puteiro mesmo, tava querendo comer a minha irmã agora. Putz, era o Guilherme Fontes. Era o Guilherme Fontes. Pensei, morri, não tem mais jeito. Porém, o trafica chega em mim, me abraça pela cintura e diz: vamos beber, carai. O Guilherme Fontes é muito legal. É, foi maneiro. Bebemos e festejamos a noite toda. Tiramos várias fotos estilo Se Beber Não Case do celular do traficante. Fiquei conhecido aquele dia como o rei do puteiro, quase um amigo querido da família do traficante. 6 horas da manhã fui direto para o trabalho, mas só consegui trabalhar até umas 8 ou 9. Estava muito ruim e fui para casa dormir. Quando acordei de tarde, tinha milhares de mensagens no meu celular do Cara Branca, que o Cara Branca tinha enviado. Ah. O fato é que naquela manhã o traficante trocou tiros com a polícia e foi morto com mais 6 outros bandidos. Caramba, morreu o Guilherme Fontes. Caraca. Ele podia estar lá. No jornal, o Arnaldo podia estar lá e o Cara Branca também. Caramba. No jornal mostraram várias fotos da festa, que aparecia eu e o Cara Branca, mas com o rosto tampado. Aí ninguém sabia que era o Cara Branca, era só o cara. Fiquei meses morrendo de medo de ser preso por envolvimento com o crime, mas nada aconteceu. Vi a irmã dele mais algumas vezes, mas nada mais do que um cumprimento. Às vezes, alguém que eu não conheço ainda me chama de rei do puteiro, e foi isso. É o momento que o cara gela, né? Ele tá andando no shopping, tranquilo. Oh, rei do puteiro! Putz! Rei do puteiro! Aí o cara lembra que ele esteve envolvido com o tráfico por uma noite. O Cara Branca também escuta o GugaCast. Porra, um abraço pra você, cara. Essa foi a melhor parte. Isso aí, obrigado, Cara Branco. Espero que você tenha gostado do apelido. Você lê a próxima? Luiz Hatch. Como se pronuncia isso? Hatch. Rick. Rick. Rick. Que tal Rick? Designer gráfico de Caxias do Sul, claro. Um dente quebrado, um cavalo roubado e um motoqueiro em um saco preto. Olá, Guga ou Rafa. Por que Guga ou Rafa? É, por que não os dois, né? É. Curto demais o podcast de vocês. Descobri faz pouco tempo e acabei de zerá-lo. Tirando, é claro, o episódio proibido. Tem um jeito de conseguir ouvir o episódio proibido. Sim. Apoia.se/GugaCast. Isso.